agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado, o programa da sua hora de almoço, esta meia hora que traz sempre um pouco da alma portuguesa. Parece repetitivo, eu todos os dias digo o mesmo, mas de facto é aquilo que venho fazer, trazer sempre mais um pouco da pura, verdadeira e muito bela alma portuguesa. Aquele momento que vem aqui à Antena Web para nos fazer pensar totalmente em português, sentir aquilo que a alma portuguesa tem para nos dar. E por que não fazê-lo ao som das cordas de uma bela guitarra? Por que não fazê-lo sob a melodia de uma guitarra que toca baixinho ou alto, consoante aquilo que for o nosso estado de espírito? Fazendo-se ou não silêncio, o fado deve sempre ser ouvido, deve sempre ser respeitado, deve ser acarinhado. E isso é o que o Diga Lá ao Senhor Fado vem fazer aqui à antena. É isso que nós, aqui, equipa da Antena Web, tentamos fazer, uma homenagem diária ao fado, porque o fado é um estilo de música, é um estilo de música que tem que ser respeitado, porque não só é português, como foi criado por nós e de facto faz parte da nossa história. Foram doutores que o cantaram, foram não tão literados que o cantaram, foram alunos que o cantaram, foram pessoas pobres, ricas, de baixa, alta ou média condição ou classe social. Isso não importava, mas foi cantado. Por isso, o Diga Lá ao Senhor Fado, todos os dias, segunda a sexta-feira, presta esta meia hora de homenagem ao fado. Vamos então, já sabe que antes de irmos à música, antes de irmos ao fado, vamos ficar... Vou deixar os endereços por onde nos pode dizer o seu fado, para onde nos pode dizer qual é o fado que deseja ouvir. E eu desejo muito ter aqui os seus pedidos. Já sabe que www.radioantenaweb.info é uma... tem sempre um espaço para si na nossa caixa de comentários. Ou então uma porta de ligação, sem dúvida que é geral, .radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, deixe que a lagriminha ao canto do olho surja, deixe que o seu coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Vamos ficar com Búzios na voz de Ana Moura, e depois ficamos com Desespero na voz de Nívia, e para terminar ficamos com Nasceu Assim, Cresce Assim na voz de Carlos do Carmo. Eu espero que goste dos fados que escolho para si e eu conto com os seus pedidos também. Até já, e fique com o Diga Lá ao Senhor Fado, aqui, nesta sua Antena Web, sempre, sempre, em português. Havia a solidão da prensa num olhar triste, se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E

e o sêmen que te dou, o desespero, a voz com que te chamo é o desencanto, e o sêmen que te dou, o desespero. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Talvez a mãe fosse rameira de bordel, talvez o pai um decadente aristocrata, talvez lhe dessem à nascença amor e fé, talvez crescesse aos tropeções na vida ingrata, talvez o tenham educado sem maneiras, entre desordens, navalhadas e paixões, talvez ouvisse vendavais e bebedeiras e as violências que rasgavam corações. Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras e as violências que rasgavam corações. Talvez ardesse variamente em várias chamas. Talvez a história fosse ainda mais bizarra. No desamparo teve sempre duas amas que se chamavam a viola e a guitarra, pois junto dela já talvez o reconheçam, talvez recusem dar-lhe o nome de enjeitado, e mesmo aqueles que o não cantam não esqueçam. Nasceu assim, cresceu assim, chama-se Fado, e mesmo aqueles que o não cantam não esqueçam. Nasceu assim, cresceu assim, chama-se Fado. E neste seu Diga Lá ao Senhor Fado, programa da sua hora de almoço, vamos continuando a ouvir sempre a pura, verdadeira, muito bela e rica alma portuguesa. Vamos agora ficar com mais três fados e depois eu voltarei para vir, claro, falar consigo. Já sabe que os seus fados, os seus pedidos, são sempre para nós um grande orgulho tê-los por cá. Vamos ficar com o fado Disse-me Isto, Minha Mãe, ao ver-me chorar por ti. Depois ficamos com o fado de Amália Rodrigues. E para terminar a seleção de hoje, ficamos com Moraria, na voz de Maria Teresa de Noronha. Espero que goste destes três fados que escolhi para si. Aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Para mudar de caminho.

cantar do rio. O meu cantar nem é pranto, é gemendo uma agonia. O meu cantar nem é pranto, ai, é gemendo uma agonia. Choro sim, meu coração, tens razão para o fazer. Chora sim, meu coração, tens razão para o fazer. Uma tua vida a ilusão que não podes a viver. Uma tua vida a ilusão que não podes a viver. Sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. O sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. Pois não é por menos que se tem coração. Pois não é imprudente, ai, que se tem um coração. Anda a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Anda a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. E agora sim, chegamos ao fim do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos-nos embora por hoje, mas amanhã cá estamos para mais Diga Lá ao Senhor Fado, para mais fado, para mais um pouco da pura, verdadeira e muito rica alma portuguesa. A guitarra voltará a tocar, o fado voltar-se-á a ouvir. E você que está desse lado, é um gosto tê-lo por cá a ouvir este programa que eu faço com tanto orgulho para si. Voltamos amanhã, desejo-lhe um dia muito feliz, cheio de coisas muito boas, de muito boas energias. Já sabe que em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para ti, para que você peça o seu fado ou faça a sua dedicatória, para que o seu coração ou o coração de mais alguém palpite, quem sabe, e alegrinha ao canto do olho, quem sabe até aparece, por saudades daquele fado que não ouvia há tanto tempo. Agora pode ouvi-lo aqui na Antena Web. Também tem o geral.radioantenaweb@gmail.com, o nosso endereço eletrónico, para onde nos pode deixar o seu pedido, a sua dedicatória, onde pode simplesmente dizer: eu gostava de ouvir este fado porque, ou para dedicar a, já sabe, está à vontade. Vou deixá-lo com Senhora da Minha Fé. E depois fica com a canção do Mar na voz de Mafalda Arnaud. Eu espero que goste. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã e deseja para si um resto de dia muito feliz. Fique na companhia da Antena Web. A programação que temos é toda feita a pensar em si. Tenha um dia muito feliz, uma tarde repleta de boas energias, boas pessoas e momentos muito especiais. Até amanhã. Fique por aqui. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado que volta amanhã. Sempre, sempre, em português. Senhora da minha fé, sabes como é ter recordações? Quantas vezes te chamei, quantas te rezei minhas orações? Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora esconder esta saudade é mentir. E lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar.

condição. Povo, povo, eu te pertenço.